Encontro Central. Esse é o nosso programa romântico, o programa que toca o seu coração, dos corações apaixonados. Que o amor esteja presente em sua vida e de quem você ama. So sad, the tears are in your eyes. Come on and come to me now. But don't be ashamed to cry. Let me see you through. 'Cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know to do. Nothing you confess could make me love you less. I'll stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. So if you're mad, get mad. To me now. Hey, what you got to hide? I get angry too. Well, I'm a lover like you. When you're standing at the crossroads, don't know which path to choose. Let me come on. Thank you. Acredite no final feliz.

Encontro Central, o coração batendo mais forte. Com jeito de dor. janela então e entre com vento. Me faz de flor, tire de mim o mel e o pólen do tempo. Faz que traz o que jamais é natural. Pede mais que o coração não faz por mal quando diz não. Coisa de momento. Quando for não, não, não, não, é só me dar um exemplo. Músicas inesquecíveis. Do that to me one more time. Once is never enough with a man like you. As canções imortais. I know nothing stays the same, but if you're willing to play the game, it's coming around again. Encontro Central. As coisas que você músicas inesquecíveis. Encontro Central. Can you tell me why you run away? Don't know why. Your love is there inside, but you revive if you come back. É maravilhoso sentir que as canções de amor estão presentes em todos os momentos, em cada hora de nosso programa. Juntinhos, vamos vivendo o nosso encontro central. Agora tem uma canção para você se apaixonar e viajar no tempo. Quer matar saudades? Aumenta aí o volume e se apaixona. Ser alegre, sofrido e carente. Ah, como eu amei. Meu sonho, sou verso, sou terra, sou sol, sentimento aberto. Ah, como eu amei. Minha espera acabou.

Olá, amigos e amigas, estamos de volta com o nosso Encontro Central. Muito obrigado a você pela sintonia, você que está aqui na sua rádio curtindo o nosso programa. Obrigado pelo carinho, por toda a atenção mesmo. Juntos, vamos vivendo músicas lindas para nos apaixonar ainda mais. É bom vivermos apaixonados. E melhor ainda, quando a gente sabe que tem alguém muito especial que nos ama. Esse é o nosso Encontro Central, a trilha sonora da sua vida. Eu sou o Ailton Moreno, te fazendo companhia em mais uma hora. Com belas canções de amor, tem também recadinhos do coração. Mas agora é hora de ouvirmos a nossa linda tradução aqui no Encontro Central. As mais lindas traduções. Encontro Central. Eu devia ter pensado melhor. Ao mentir para alguém tão bonita como você. É, eu devia ter pensado melhor. Em correr o risco de te perder. Mas eu achei que você entenderia. Você pode me perdoar. Eu vi você andando outro dia. Eu sei que você me viu. Você virou-se e eu me perdi. Veja, eu nunca amei alguém como eu amo você. Eu errei. Mas diga-me agora quem está magoando quem. Eu devia ter pensado melhor. Ao mentir para alguém tão bonita como você. É, eu devia ter pensado melhor. Em correr o risco de te perder. Mas eu achei que você entenderia. Você pode me perdoar. Eu devia ter pensado melhor. Eu devia ter pensado melhor. É verdade. Eu deixei nosso amor de lado. E tentar explicar onde eu errei. Eu simplesmente não sei. Eu choro. Mas lágrimas não me ajudam a aguentar. Agora não há chance de você voltar pra casa. Você é muito orgulhosa. Eu devia ter pensado melhor. Ao mentir para alguém tão bonita como você. É, eu devia ter pensado melhor. E correr o risco de perder. Mas eu achei que você entenderia. Você pode me perdoar. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. Eu devia ter pensado melhor. Ao mentir para alguém tão bonita como você. Encontro Central, o encontro do ouvinte.

to fade away. Love.